do meu peito. Me sacrifiquei e meus olhos choram, meu grande amor. Não

mar, de terra em terra, um nela e correia para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. No mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Cantamos para os imigrantes, eles dançam para nós. Sempre será como antes, no tempo dos seus avós. E aos que são desta terra, convidamos para para vos alegrar. Dancem à vossa maneira, com Nelly e Correia, para vos alegrar. Sempre a cantar, de terra em terra, com Nelly e Correia, para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. E aos que são desta terra, convidamos para dançar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia, para vos alegrar. Dancem à vossa maneira, com Nelly Correia, para vos alegrar. Sempre a cantar, de terra em terra, o Nelly Correia, para vos alegrar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Seja no mar, seja na serra, o país inteiro sempre a cantar. Ora, 9 horas e 46 minutos na vossa rádio Arco-Íris. Então continuamos com a música e Diana Tavares, mandando a tristeza embora. Pois é, há tristeza em alguns lados, mas aqui há uma alegria. E a tristeza, olha, a gente tem que passar. Vamos então para a alegria. Ouvimos a música. Deixei lá fora, não quero nada pra ferir meu coração. Não tenho tempo pra pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida tá do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Solidão não mora aqui. Aqui a felicidade veio pra ser moradia. Depois que ele chegou, a vida é só alegria. Não tenho tempo para atender a tristeza. Não tenho tempo pra encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada pra ferir meu coração. Não tenho tempo pra pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão. A minha vida tá do jeito que eu queria. É só carinho, é só amor, é só paixão. Não tenho tempo pra encontrar a solidão. Fechei a porta e a mágoa deixei lá fora. Não quero nada pra ferir meu coração. Não tenho tempo pra pensar em desengano. Quero esquecer o meu passado de ilusão.

Tenho armas de ferramenta, tenho armas de ferramenta pra usar ao fim e ao cabo. Pra usar ao fim e ao cabo. E um garrafo de água aberta pra me livrar do diabo. Ora, 10 horas e 19 minutos na vossa Rádio Arco-Íris. Então continuamos com Jorge Ferreira. Ela me deixou por outro. À janela dos meus olhos, minha alma se vem sentar. Se a tristeza embaça os vidros, meu choro vos vem limpar. Meu alimento são lágrimas, os meus cantos são gemidos, saudades meus pensamentos, que a tristeza traz vendido. Mais puro piso não. De que lhe serve ser linda e dotada de belezas, se em seu peito não se encontra a paixão e a certeza? As penas levas o vento, aquelas que leves são, só não há vento que leve as penas do meu coração. Amar pouco ou amar muito, o melhor acaba sempre Minha mãe querida, para o bem da minha vida, perdoa o meu querido pai. Correto, são 10:28 e estamos à escuta de um fadinho de Linito Abreu, este fado da minha mãe. Ora então, espero que estejam a passar uma ótima manhã de sexta-feira, 6 de setembro de 2019, aqui na vossa rádio, Rádio Arco-Íris, 96.2, Orleão. Então espero que estejam a gostar da música. Não esqueças este fado que te ensinou. Estarei aqui das 9 até ao meio-dia. Ora, tenho mais hora e meia a apresentar. Já se passaram hora e meia e passa muito depressa, há muito tempo. Ora, então fiquem à escuta até ao meio-dia. Então, e continuamos com Rodrigues, o coração chora de saudade. Ai, quando o coração tem saudade, não sei o que a gente pode fazer. Olha, escutamos. Ora, então, e aí depois vamos ficar com Carlos Pires, o Bira de Faf. É para toda a gente de Faf. Pois eu preciso saber onde é que você está. Pra que ficar assim, amor, se escondendo de mim, fazendo tipo comigo só para me provocar. Você sabe que eu te amo como nunca amei ninguém. Gostar de alguém tanto assim, só mesmo Deus para explicar. Quando estou com você, solidão não fica por perto. Ela só fica comigo quando você não está. Cadê você? Onde eu posso, meu amor, te achar agora? Na sua ausência, solidão me apavora. Coração chora de saudade de você. Cadê você?

Escutem bem, estas canções são muito bonitas. Necessito saber se queres ser minha amante. Então são 11 horas e 2 minutos. Então tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte do Sr. Saruga, para todas as pessoas que o conhecem em Châteauneuf-sur-Loire, que é o número 1 assador da Associação Portuguesa de Châteauneuf-sur-Loire. Ora, então ele pediu para passar aqui uma cançãozinha, e não esquecendo o Sr. Aníbal, que começa amanhã o serviço na Associação. Então, da minha parte, muita coragem e que tenham um ótimo dia. E eu lá passarei também para beber um copinho, se Deus quiser, amanhã, se tiver um bocadinho de tempo. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha, que é o Roberto Leal, o Malhão, que é para ele amanhã começar bem disposto com o seu trabalho. As fériasinhas acabaram e tem que ser, não? Ora, vamos ouvir então esta bonita canção. Ora, e depois então ficamos com o Dia Paisão Amarante, este prove coração. Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? Oh Malhão, Malhão, que vida é tua? Comer e beber a terim, tem, tem, passear na rua. Comer e beber a terim, tem, tem, passear na rua. Oh Malhão, isto é que é uma bela vida, comer e beber e passear na rua. Então está bem, vamos a isso. Oh Malhão, Malhão, quem te deu as botas? Foi o caixeirinho ao terim, tem, tem, das perninhas tortas. Foi o caixeirinho ao terim, tem, tem, das perninhas de ti, com quem vais casar? Que será de ti, com quem vais casar? Com mulher bem rica, terim, tim, tim, para me sustentar. Com mulher bem rica, terim, tim, tim, para me sustentar. Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha. Oh Malhão, Malhão, oh Margaridinha. Eras do teu pai, ó terim, tim, tim, agora és minha. Eras do teu pai, ó terim, tim, tim, agora és minha. Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias? Oh Malhão, Malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho a terim, tim, tim, das perninhas feias. Foi o caixeirinho a terim, tim, tim, das perninhas feias. É sempre igual, já nem sei o que fazer. Eu estou à noite acordado a pensar só em te ver. Mesmo estando ao teu lado, tu pareces tão distante. Onde está o teu carinho, o teu amor? Não é como antes, tua ausência faz-me sofrer. De tanto mal sou solidão. Não aguenta tanta dor este meu pobre coração. Eu te peço por favor, não sei viver na solidão. Mesmo estando ao teu lado, tu pareces tão distante. Não vamos ficar parados, tu e eu somos amantes. Vendo o nosso amor morrer, temos que voltar atrás. se entender. O nosso amor é lindo, eu te amo, tu me amas. Não vale a pena chorar, temos que nos entender. Não aguenta tanta dor este meu pobre coração. Eu te peço, por favor, não sei viver na solidão. Mesmo estando ao teu lado, tu pareces tão distante. Não vamos ficar parados, tu e eu somos amantes. Vendo o nosso amor morrer, temos que voltar atrás. O nosso amor é lindo, eu te amo, tu me amas. Não vale a pena chorar, temos que nos entender. O nosso amor é lindo, eu te amo, tu me amas. Temos que nos entender. Ora, então, esta canção que eu estou a passar é da parte de Maria para Alberto, que lhe deseja um ótimo dia de trabalho com muita coragem e diz ela que passe um bom dia e muitos beijinhos. Caminhos, então, eu vou passar aqui o meu lindo amor, meu lindo amor. Mistérios tem o mar. E a sombra do desejo que me vem assediar, flores que se mexem com o vento noturnal. Exalando seus perfumes, sem final, entre meus sonhos te vejo ao meu lado outra vez, com teu rosto tão sereno e amando sem talvez. Estrelas que se apagam, amores que se vão, pensamentos que divagam, sempre com o mesmo refrão, soando em meus ouvidos. Força da obsessão que chorando como vejo ao meu lado outra vez. Com teu rosto tão sereno e amando sem talvez. Com teu rosto tão sereno, me amando sem talvez. Ora, então são 11 horas e 15 minutos na nossa rádio. Ora, então, eu tenho aqui outra dedicatória que vou passar, mas é da parte da Teresa de Mardia, que pediu uma cançãozinha para o seu pai, do Teixeirinho, mas eu não tenho aqui. Mas vou-lhe passar uma bonita canção também, que é o Trio Clave, Conceição, Nome da Santa. E ela também diz para dedicar a todos os animadores da rádio Arquivo Coíres, pois da minha parte, muito obrigada e desejo-lhe um bom dia e que tenham muita sorte na vida. Então, vamos ouvir o Trio Clave, Conceição, Nome de Santa. E eu, terça-feira, se Deus quiser, trazerei a Cleco Teixeirinha. Então, vamos ouvir esta linda canção. Minha mãe, um sentimento a definir. Ela é um ser tão sublime, porque é santa tão clara. Os seus olhos são estrelas, e meu corpo vai cintilar. Acordo com elas, para ela fiz o altar. Mãe, da tua terra distante, eu sou cantor imigrante. Voz de amor que transmite gratidão, é mãe em letra maior, só sofri tão bem, senti a dor sem dizer ao coração. Onde ao vento rasgou para me dar vida ao nascer. Nostalgia, senza te. pensare e tiene me. Ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Correrò, pensami se brisar, il tempo passerà. Então são 11 horas e 26 minutos, estamos a bem dizer a meia hora do fim do nosso programa. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Madame Teixeira, para todos os doentes do mundo, e não esquecendo Elizabeth e Madame Pinheiro, e também ela manda-nos agradecimentos a todos os animadores que estão aqui na rádio, que diz ela que dá muita força para ouvir as músicas que ela gosta e tudo. E da minha parte, muito, muito obrigado. Então vamos ouvir um fado que é de José Cid, Nossa Senhora. Então vamos ouvir este fadinho de José Cid, Nossa Senhora, que é para todos os doentinhos do mundo. Perguntei a uma velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha respondeu: amei como uma rainha e sofri como ninguém, ninguém amou como eu. Amei como uma rainha e sofri como ninguém, ninguém amou. ser pecado, ou talvez a redenção. Senhor, que morreu por todos nós, pode aparecer-te em pastor ou ser Deus nosso Senhor, que morreu por todos nós. E continuamos com São Portugueses, São Portugueses. Canto para todas, para casadas e solteiras, elas que são as primeiras no amor por as donzelas. Mulheres bonitas dos lugares que eu corri, mais belas eu nunca vi, e estou orgulhoso delas. esqueço. De tudo eu te agradeço. Lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Agora que te perdi, Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe. Divino adorado, que só nos quer bem. O amor sagrado é o da nossa mãe. Divino adorado, que só nos quer bem. Estás no meu coração. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Estás ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe. Divino adorado, que só nos quer bem. Pois é, vimos de ouvir o Sagrado Sagro, o amor sagrado é de nossa mãe, e é verdade. Ora então, são 11 horas e 39 minutos na nossa rádio. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória para passar, e é da parte da Madame Pinheiro, para todos os doentinhos, e não esquecendo o seu marido, a sua filha, que deseja muita coragem, e para todos os doentes que estão por este mundo fora. Ora, então, eu da minha parte desejo muita saúde e muita coragem para a sua filha, e espero que a gente ainda veja mais uns aninhos, se Deus quiser. E então, muita coragem também para a mãe, porque passam um bocadinho os trabalhos. Ora, então, eu vou-lhe passar aqui esta linda canção que ela adora de ouvir, que é o Leonardo, Uma Lágrima. Então, é para a Elizabeth, para escutar bem, e que desejo muito muitos dias e da felicidade. Então, de minha parte, vamos ouvir esta linda canção, e da parte da sua mãe, Madame Pinheiro. Despedir

Ora, 11 horas e 51 minutos, então eu vou passar aqui uma bonita música também, que já não a passava há muito tempo, e eu que gosto muito de ouvir, e há muita gente que gosta de ouvir também. Ora, então vamos ficar com Diana Gil, na Lágrima. Eu só queria conseguir que a dependência desse amor seja só recordação de má memória, já se vê. Eu estou quase a aprender a viver do modo que estou, mais sozinha do que nunca, mas feliz por uma vez. Eu estou prestes a tirar a tua sombra do meu ser, e assim de uma vez por todas a saber gostar de mim. Não resolvas aparecer, pois desta vez vou-te dizer, vou dizer na tua cara o que nunca consegui. Prefiro estar sozinha que ter-te aqui como tu eras. Sozinha, sem ilusões, falsas quimeras. Sozinha, que assim ao menos não me iludo, nem naufrago, nem me afundo nesse teu mar de traições. Sozinha, como final eu sempre estive. Sozinha, já vi que até se sobrevive. Sozinha, pois sempre sei com quem contar e nem preciso de chorar e de saber amar por dois. Prefiro estar. Ora, pois então, faltam 2 minutos para acabar a minha missão. Espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, que fosse do vosso agrado. Ora, então estarei cá terça-feira, se Deus quiser, das 9 até ao meio-dia, para apresentarem uma nova emissão. A música é vossa. Ora, então, eu desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana, e até lá, vocês... agasalhem-se bem, cubram-se bem, passam um bom weekend, é o que eu desejo. E da minha parte, daqui a pouco vou-vos deixar com a RDP Internacional e depois ficareis a saber notícia lá de baixo e tudo. E da minha parte, então, bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser. Pois então vou-vos deixar com a RTP Internacional, como anunciei, e desejo-vos um bom fim de semana e de tudo que seja bom e boa coragem para toda a gente. Então ouvimos a RTP Internacional. 30 vezes e eu já... Eu...